Reggae Music Brasil, Pateta Pirapura, código 43. É desse jeito, nego. O sol se põe e a lua vem pra iluminar, e o luau está prestes a começar. Tabaque, violão, tudo na improvisação. Ritmos e poesia, sentimento e emoção. Em volta da fogueira, degustando o bom vinho, sempre bem acompanhado. Eu nunca tô sozinho, com vestido comprido. Ela vai mexendo o corpo do jeito envolvente que tá me deixando louco. E o tempo passa como se fosse uma brisa, então relaxa. Sente a energia positiva, a fumaça do beck é o efeito especial. E pra tirar a zica, um banho de água com sal. Estica o pano na areia, vai preparando a ceia. Escuta o canto da sereia na noite de lua cheia. Tem hip, tem rap, tem reggae, tem rock. Tem louco, tem louca, tem brega, tem top. Desse lado de cá tem o céu e tem o mar. Tem uma família humilde e alguém pra amar. Eu vou me jogar na noite o reggae. Botar fogo num beck com as princesas de dread. Tudo que eu desejo pra nós é paz e amor. Hoje o universo conspira a nosso favor. Deixa eu mergulhar nessa água cristalina. Deixa eu provar dessa pura adrenalina. Deixa eu viver do jeito que eu sempre quis. Me deixa, me deixa, me deixa ser feliz. Tudo que eu desejo pra nós é paz e amor. Hoje o universo conspira a nosso favor. Deixa eu mergulhar nessa água cristalina. Deixa eu provar dessa pura adrenalina. Deixa eu viver do jeito que eu sempre quis. Me deixa, me deixa, me deixa ser feliz. E abastece o opalão, na bolsa um violão, chinelo, bermudão, muita paz no coração. Curtindo James Brown, sentido litoral, queimando natural, num calor de mil graus. Não sou da sua laia, a noite é só gandaia, as ideias não falha, nós vai invadir só praia. Os camarão tá tendo, o chá do pão tá tendo, caipirinha tá tendo, não vai pagar veneno. Muita positividade pra seguir em frente. Valor a vida, cultive a semente. Moleque da quebrada, louco, chapa quente. E seja muito louco, louco consciente. Nossa maior riqueza vem da natureza. A única certeza que mantém em pé. E tenha foco e fé, reme contra a maré. Seja o que Deus quiser. Porque tudo que eu desejo pra nós é paz e amor. Hoje o universo conspira a nosso favor. Deixa eu mergulhar nessa água cristalina. Deixa eu provar dessa pura adrenalina. Deixa eu viver do jeito que eu sempre quis. Me deixa, me deixa, me deixa ser feliz. Tudo que eu desejo pra nós é paz e amor. Hoje o universo conspira a nosso favor. Deixa eu mergulhar nessa água.